Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. É, o músculo fica duro. O quê? Gávea Estática! E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Aiken. E aí, cambada? E na falta de Vivi e Fábio, né, mais uma vez eles não estão aqui, trouxe aqui a galera do Nostravamus inteira, praticamente, né, Thiago Verde. E aí, brodes. O Ivozinho. É isso aí, de volta, cara. Pô, oh, mais animação, cara, você tá muito louco. É isso aí, mano. Galera, eu tô de volta nessa porra. Agora sim, eu gosto que você tá assim, natural. E pela primeira vez, o Alex, também do Nostravamus, tá aqui com a gente. É isso aí, sou eu. Eu que tenho que ter mais animação, né? Não, isso aí chama drogas, é diferente. Pois é, e hoje a gente tá aqui pra... A gente não tá com um tema fixo, né? E estamos aqui com a pauta aberta, então... Conhecido como tapa-buraco. Tapa-buraco, né? Se surgiu um assunto muito legal, eu até posso mudar depois o nome do episódio, né, cara? Edito iníciozinho. Também é conhecido Grava como gambiarra isso aí, né? Cara, já teve uma gap estática que o Ivozinho caiu, não foi? É, que a voz do Ivozinho não saiu lá no final e a gente editou sem ele, então... É, na verdade eles pegaram o... E o pior, fez cinco. Sentido, cara. Se fez sentido, quer dizer que a participação dele foi nula, né, cara? E esse faz tempo pra caralho, não foi desses novos? Não, foi... Foi de pirataria, 200 mil anos atrás. Foi muito tempo. Na época que a gente era homofóbico ainda. Não, eu... Cara... Na moral, mas... eu acho que a homofobia é coisa de viado. Puta que pariu. Eu escutei aquele episódio antigo, cara, e eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Puta merda. Todos ficam. Não, é aquela famosa frase. Porra, não tenho nada contra os homossexuais, né? Inclusive, eu tenho vários amigos assim. Porra, isso não tem nada contra. Tu foda-se, caralho. Vai ficar falando disso. Eu lembrei Exato. Do Michael Scott no The Office, né, cara? Pra ele mostrar que ele não era homofóbico, ele beijou na boca o gay lá, né? Que bosta, cara. Então, o que é que vocês andaram fazendo aí, Ken? Sabendo que vocês andaram só fazendo filho, cara. É verdade. Isso é verdade. Olha, que tal junto. A gente não entrar nesse assunto? Eu não quero ouvir descrições da vida sexual do Flyfish e do Mac, cara. Eu acho que mesmo se esse assunto entrasse em pauta, acho que eles não iriam fazer esse tipo de coisa. Eu acredito na minha plena inocência que você, Aiken, tem conhecimento de como é feito, então eu não preciso entrar nesses detalhes. Detalhes da sua vida, essa que é a questão. Todo mundo conhece a cegonha. Exatamente. Manda um tutorial, né, cara? É, né, que o papai e a mamãe se abraçam de um jeito especial, né? Exato. Eu vi um tutorial no YouTube. Fazer uma videoaula. Ai, fuck. Bom, já que a gente entrou nessa... Começa com sua interjeição aí, vai. Eu vou começar assim. Descrevendo que eu acabei de morrer no Bloodborne, de novo. Ou seja, já completou um mês, né? Com esse Gavi Estática saindo, completa um mês que você tá jogando essa bosta aí, né? Respeita. Não, completa um mês que eu estou morrendo feito uma bique. E gostando. Da fogueirinha inicial ainda, né? Só grindando, né, cara? Ó, esse jogo é foda, cara. Esse jogo é foda. Eu nunca joguei nenhum daqueles jogos da série Souls, né, antes que saíram, que são os precursores desse jogo, mas eu sempre ouvi falar da dificuldade, dessas paradas, e eu nunca gostei muito de jogo, assim, pela dificuldade, nunca gostei muito de jogo difícil, né, eu sempre fui mais fã de jogos pela história e tal. Eu acho que a gente até comentou bastante. Você até falava que usava cheat nos jogos justamente porque... É, antigamente, hoje em dia eu não faço mais não. Hoje em dia eu só uso truques de multiplicar itens no Dragon Age. Mas eu sempre gostei mais de jogo pela história e tudo mais. Mas malandro, o Bloodborne, já ia falar Dark Souls, o Bloodborne, ele não tem uma história, como é que boa. Eu posso dizer? Não, ele não tem uma história inteligente, vamos dizer isso, assim. Concordo. Ele não tem uma história... Ele não tem uma narrativa, na verdade. Isso, ele não tem uma narrativa. Mas o universo é tão bem construído, cara. É tão maneiro, é tão foda, saca? Eu morri pro primeiro inimigo na BGS, cara. Não, aquele que a morte é obrigatória, aquele lobisomem? Não, não. Logo começo tinha um bichinho. Não, eu sei que não é obrigatória, mas se você não morrer ali, você não pega arma nenhuma, né? Então você tem que morrer. É que na realidade você consegue, se eu não me engano, quando você mata o lobisomem no soco, aí você consegue chegar até o primeiro teleporte e voltar pra o mundo deles lá, os sonhos, né? Hunter's Dream. Eu esqueci o nome. É, Hunter's Dream. É, consegue pegar a arma. Eu consegui matar o primeiro lobisomem no soco esses dias. Só de zoeira, eu dei um backstab a lá... D&D, ladino de D&D nele. Mas você deu backstab com um punho, cara. Exatamente. Que imagina. Porra, imagina as unhas desse maluco. É. Não, um backstab com a mão. Isso é conhecido também como fisting no universo dos pornôs, né? Fiquei sabendo disso aí. Mas e eu tô jogando esse jogo freneticamente, cara, porque o universo é muito maneiro e a jogabilidade é muito bem feita. E você, cara, quando você entende o game design por trás do jogo, você fica muito feliz de jogar esse jogo, cara, porque ele é muito bem feito. Saca? Por mais difícil que seja, ele não é frustrante, saca? Ele até é frustrante em alguns momentos, mas você vê que não é culpa do jogo, é culpa sua. É. Ah, mas isso daí vem desde a série Souls, né? Tipo, o jogo ele te pune por você não ter prestado atenção em algum momento. Não é necessariamente porque o jogo é difícil por ser, tipo, Battletoads, tá ligado? Uhum. Não é, que era impossível. Exatamente. Não é nem punitivo, ele é justo. Você que tem que aprender. É você que é burro. Exatamente. O jogo joga na sua cara. Você morreu porque você é burro. Aprenda a ser melhor. Defenda. Esquive. Sei lá, mas qualquer coisa. Não se torna estressante. Eu tô com uma característica agora, né, de jogo, na hora que eu vou jogar, de escolher jogo um pouco mais fácil e não, porque eu não gosto de jogo difícil, não jogo jogo difícil, não. Já joguei muita coisa difícil também, mas tô indo pro lado de jogar uma coisa mais fácil, porque tem hora que você chega cansado do trabalho, você teve um dia estressante, você quer só relaxar. Aí, de repente, você vai jogar uma coisa que vai te deixar puto da vida porque você não consegue passar. Eu acho que nessa ocasião não é o momento pra jogar esse jogo mesmo. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que a gente vê muito com filme. Tipo, tem vários filmes diferentes. Tem filme, tem dramas pesados que você também não vai assistir em uma ocasião dessa que você tá cansado e quer relaxar. Exatamente. Jogo, a gente nunca... Antigamente a gente não via esse tipo de coisa, né? De ter tipo de jogo que não tá... Você não tá no clima. Assim, geralmente, não. O jogo é pra se divertir, né? Hoje em dia a gente vê esse tipo de coisa. Que tem jogos pra cada momento. Mesmo caso do Dark Souls e do Bloodborne. Comecei a jogar o Dark Souls há pouco tempo atrás, até, não, acho que foi esse ano ainda, foi ano passado, que eu não tinha jogado ainda, né, o primeiro Dark Souls. E apesar de eu ter curtido muito o jogo, cara, eu tô empacado lá, sei lá, desde alguns meses atrás, numa parte eu tô precisando recuperar minhas Souls. E apesar de não ter enjoado do jogo, eu até agora não me senti no momento pra jogar ainda, sabe? Tanto que, às vezes, é o mesmo caso aí, eu chego, sei lá, às vezes cansado do trabalho e tudo. A única coisa que eu consigo jogar hoje em dia é Hearthstone, que é o joguinho de cartas da Blizzard. Né? Que isso daí você não precisa, não tem problema, é um jogo pra qualquer momento, realmente, né? O jogo que pra mim funciona pra qualquer momento é futebol, né? Eu gosto de jogar futebol, então é aquele jogo que eu quero desestressar, quero relaxar. Eu tava falando pra vocês em off aqui antes da gente começar a gravação. É o único tipo de jogo que eu consigo jogar enquanto a gente grava um podcast, por exemplo. Eu não preciso pensar. Agora você precisa raciocinar, montar estratégia pra ver como que você vai enfrentar o inimigo e tal, sabe? Se é um jogo de terror, igual Resident ou o próprio The Last of Us, você fica tenso, com medo de levar um susto, alguma coisa assim. Só que assim, uma coisa que eu vejo na série Souls, né, é que assim, ao mesmo tempo que ele é um jogo extremamente difícil, né, que exige muito da pessoa se concentrar para poder passar determinadas partes do cenário ou um chefe e tal, ele também é um jogo que, assim, se você chega ao ponto de ficar de saco cheio, tem mecanismos para você poder burlar essa dificuldade, que é você pedir apoio para outros jogadores da comunidade. Sim. E assim, tipo, por exemplo, eu conheço um camarada que foi o primeiro jogo da série Souls que ele comprou, foi o Bloodborne. Ele era aquele tipo de jogador que joga FIFA até morrer ou Call of Duty. Foi a primeira experiência dele com um jogo em terceira pessoa e ainda começa por Bloodborne. Cara, ele se fudia muito, ele ficava dias pra passar um único chefe. Só que aí a gente falou, cara, começa a tocar a porra do sino. Toca o sino e pede ajuda. Ele tocava o sino e ele passava. Porque o chefe, ele não foi construído pra poder lutar contra três pessoas. Ele foi desenvolvido pra lutar contra uma. A partir do momento que começa a vir... até, né? Que o próprio jogo dá. Você tá entendendo? Começa a vir hit de tudo que é canto. Por mais que ele tenha voadores de dois pés lá pra catar 50% da tela lá, uma hora ele vai comer. Eu achei... E, tipo assim, ele tem esse negócio pra poder as pessoas que querem se aventurar, se ficar empacado em algum lugar, conseguir ah, peraí que não tô aguentando mais essa merda. Vai e vai embora. Só que a galera mesmo, que é o público de nicho desse tipo de jogo, eles querem desafio. É, o maior inimigo do jogo é o orgulho, né, cara, do jogador. É, o orgulho, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, cara, e eu até tava... Pouco antes da gente começar a gravar, eu enfrentei um chefe aqui que chama Bloodstarved Beast. É um dos primeiros chefes do jogo, assim. Como é que é, cara? Bloodstarved Beast. É, em possessão, ele tá como... Isso, é. E assim, é um bicho enjoado, cara, e eu não tinha conseguido matar ele até agora. Eu tava travado nesse chefe, né? E a emoção que eu fiquei quando eu consegui matar, saca? Porque eu fiquei completamente, tipo, trêmulo de adrenalina, uhum, saca? É muito sinistro, cara. Oh, uma coisa bacana que eu li sobre o Bloodborne também é a tecnologia que eles aplicaram às vestimentas dos personagens, cara. O detalhe é absurdo. É absurdo, tipo, de você matar uma fera e a roupa ficar toda ensanguentada, assim. Você dá um rolinho na água lá e você vê que ela molha. É, tipo, completamente diferente. Diferente de tudo que você viu na série Souls, cara. Uhum. Foda. O que foda. Eu acho bem feito não é nem essa parte mais gráfica, técnica, né? Gráfica, assim. É mais a parte artística que eu acho foda desse jogo, cara. É, os cenários, né? Assim, sabe? Sim, é, e Bloodborne foda, tá cara. Perfeito, cara. É igual uma temática gótica, né? É bem, bem gótico, assim. E extremamente cutuliano, cara. É, você vê a história do jogo. Também. É verdade, saca? Verdade. É tudo, assim, você olha o nome do inimigo, é alguma coisa do cosmo, alguma coisa inominável, saca? É sempre um troço bizarro, assim, cheio de tentáculos e braços e coisas que não deveriam ter naquele ângulo, saca? Uhum. Muito bom. Ah, filha da puta. Aí, ó. É assim que o jogo te deixa. Isso é uma vírgula sonora ao vivo, né, cara? É. Beleza, vamos passar pra algum outro assunto aí, de outra pessoa pra gente falar só de Bloodborne. Ou a gente fala só de Bloodborne e pronto, né, cara? Se falar só de Bloodborne, eu vou ficar viajando. Porque eu não... Por que vocês têm jogado? É, depois a gente deleta a voz do Mac, então. Exato. Ele ao vivo do programa. É, né? Exato. Então, garoto Mac, você que não jogou Bloodborne, o que é que você andou fazendo aí? Além de fazer filho, o que mais? Sobrou tempo pra fazer há nove meses atrás, nove meses atrás. Nesse período eu consegui fazer. Eu comecei a reler Torre Negra. E da primeira vez que eu comecei a ler a série, eu fui só até o quarto livro, né? Mago e Vidro, né? É, Mago e Vidro. E porque eu tava comprando os livros conforme iam saindo, né? E quando eu terminei Mago e Vidro, eu fiquei numa época que não tava conseguindo gastar, não podia comprar e parei, isso, né? Então fiquei... Isso daí é aquele que é meio faroeste lá do Stephen King? Isso. Só um cara me vira e fala, porque eu tava comprando conforme ia saindo, cara, isso faz muito tempo. O filme, o livro já terminou a saga completa, os 7 livros, acho que faz uns 8 anos. Cara. Se o cara ainda estava seguindo, ainda tava lançando. Mas é gigante isso daí, muito, né? Tempo. É, são 7 livros. Ah, então. São 7 livros, mas eu tava acompanhando, assim, é lógico que o Pistoleiro eu não peguei no lançamento. O Pistoleiro, se eu não me engano, é de 84, eu não tenho certeza agora. A minha esposa me deu de presente o box com todos os livros, né? Maneiro. E pra não começar a reler a série, né, a partir do quarto livro de novo e perder o fio da meada, ficar meio perdido porque você esquece do que aconteceu, eu comecei a ler tudo novamente. Eu estou, inclusive, terminando o quarto livro. Então, eu ainda não cheguei na parte inédita pra mim. Eu não Mas a parte inédita. Ouvi falar bastante da Torre Negra e tal, mas uma coisa que me impediu de começar a ler ele até hoje foi que eu ouvi falar que os primeiros livros, justamente, se eu não me engano, os 4 primeiros, que saíram bem no início da carreira do Stephen King, né, se eu não me engano, eles são bem fraquinhos, assim, comparado com o resto, que o resto é, cara, excelente. Principalmente o primeiro. O Pistoleiro, o primeiro volume... 200 páginas, né? Muito e ele é, ele é, ele é tedioso. Ele é tedioso. Uhum. Ele acaba sendo uma leitura. Não, eu acho ele uma leitura muito pesada. Parece que em determinado momento da jornada do Pistoleiro, né, do... Uhum. personagem Roland. Dele lá, do Roland, ele tá enchendo linguiça, parece que o Stephen King, entendeu? Sei, tá enchendo aquela discussão com o Homem de Preto, é esse é o sentido também. Mas então, assim, é um grande sucesso essa saga? Cara, é a maior série do Stephen King. Quem já leu a saga toda, possa me corrigir, né? Mas eu diria assim, ela é a maior saga do Stephen King, mas pela grandiosidade do enredo, assim, né? Pela complexidade, por ser 7 livros e tudo mais. Mas eu não vejo como a melhor história. Mas eu não vejo como a melhor história dele, não. Pode até não ser, mas ele mesmo considera qual isso. Qual que é o lance desse negócio aí? Eu que não faço ideia. Eu sei que é um negócio de faroeste aí, mas. Não é. É um faroeste, só que ele não se amarra de fantasia. Então, né, cara? É isso que eu soube, mas. O que é um cenário de fantasia? É ter zumbi? O que é? Não, você sempre fica em aberto, isso eu vou falar também, volto a dizer, baseado em quem não terminou a saga, mas você fica sempre em aberto em que lugar que ele tá. Aparentemente, ele tá num futuro muito, muito, muito distante na Terra mesmo, porque ele fala várias vezes, é uma máxima do personagem, ele sempre fala, né, não só do personagem, como de todos os personagens do daquele mundo, falar que o mundo seguiu adiante, o mundo seguiu em frente, né? Então, eles estão num cenário bem apocalíptico mesmo, assim, só que bem faroeste mesmo, sabe? Aquela seca, aquele... Cara, é tipo um Fallout, assim? Isso. É o mais próximo do que a gente pode comparar, isso, é o Fallout. Isso, é o mais próximo. Ponto positivo. E ele é um... O que eles chamam de pistoleiro. O pistoleiro, aparentemente, era como se ele fosse a máxima autoridade, uma guarda real, vamos colocar assim. Ah, é uma casta, então. O cara não é um mercenário, isso. Não. Ele muito era uma. Contrário. Ele era nobre, entendeu? Ele era nobre. E ele acaba se tornando o último, né? Sempre tem, né, esse último dos moicanos, né? Então o negócio já é um pós-apocalíptico do futuro, né, cara? Exatamente. A Terra acabou, exatamente. Evoluiu e acabou de novo. É tipo isso, assim. E acabou de novo, exatamente. Inclusive, quem leu a saga na totalidade pode talvez falar que eu tô falando a maior besteira do mundo, né? Eu não sei. Ah, mas ainda. Certamente você vai estar falando. É, pode ser. Nossa, o cara mas, assim, é muito positivo, né? Com certeza você tá falando. Relaxa. A gente sempre fala, cara. O Gavestad que a gente mais pesquisou foi de mitologia nórdica, e o pessoal xingou a gente até a alma, que a gente falou um monte de bosta. Então não adianta pesquisar. Só fala merda. Então, mas assim, aparentemente, eu tenho essa impressão de que você tá no planeta Terra mesmo, no devastado, porque eles têm muito. Eles encontram muita sucata. Que são automóveis, entendeu? Avião, munição, entendeu? Mas isso fica claro no segundo livro, na Escolha dos Três, que é a Terra em que eles estão. Não é um outro mundo, pode até ser uma outra realidade, não, talvez. Vejo, fica claro. Outro universo. Mas eu não sei. Mas isso também não deve importar tanto, né? Então, eu não posso. Se não posso afirmar malandro, isso vai ser de importância sumária pra história. Não, e você fica, na verdade, sempre se perguntando se. Você não sabe onde que tá o personagem. Isso é um ponto importante, você fica se perguntando. Em nenhum momento ele vai na praia e vê a Estátua da Liberdade? Enterrado. Se ele for na praia, vê a Estátua da Liberdade e ela foi a estátua de um macaco. É o pós-apocalíptico do futuro paralelo. Então. Eu imagino mais que ele esteja, principalmente por esses detalhes que eu falei, de ele interagir com objetos que são do nosso costume, né? Então eles pegam, vê sucata de automóvel, sucata de avião, né? Eles têm contato com pólvora e esse tipo de coisa, então você imagina que aqui, e eles falam que esse tipo de equipamento é o equipamento do povo antigo. Então você imagina que é um equipamento realmente, é um futuro, né? E eu lendo um outro livro do Stephen King, o que chama A Casa Negra, ela é uma continuação direta de um outro livro chamado Talismã. O personagem principal da Casa Negra, no fim dele, no último capítulo, ele, em uma das ações dele lá, é que ele também está em outro mundo, em outro universo, ele interage com o universo do Roland, entendeu? Então, o primeiro livro é praticamente um livro de aventura. O segundo já começa a ter umas coisas mais fantásticas do que o primeiro, por exemplo. Você começa a entender mais ou menos aquele universo, mas aquilo aquilo que o Thiago falou. O Thiago tá no quarto livro e ainda não sabe nada da história. É. Ele tá, mas você não sabe nem por que o cara quer chegar na torre. Por que que é a Torre Negra? O cara quer chegar na Torre Negra. Por que ele quer, cara? Você não sabe. Não fica claro pra você em momento algum, cara. Pode crer. Mas ele tem alguma coisa de terror nesses quatro primeiros livros? Eu não vejo como terror, não. Eu vejo como algo muito fantástico, né? O primeiro livro, ele é num pé no chão, não é a palavra, mas ele é um pouco mais sério, mais sisudo. Aí o segundo livro já entra nessa área, no segundo, terceiro livro, você já começa a pegar uma parte muito fantástica, ele interagir com outros universos também, ele também interage com outros universos, né? Uhum. Então, mas falar que é terror, não... É foda também, que fantasia é uma parada que abrange muito, né? Você pode falar que conto de fadas é fantasia, até Game of Thrones, que é uma parada, é outro lado, mas ainda é fantasia. Só que é uma fantasia, tipo assim, fantasia em geral é o cenário, não é o estilo da história, né? Uhum. É, exatamente. É que nem eu acho que até já comentei, dá até pra dizer que o próprio Fallout é um cenário de fantasia, né? Não, aí não. Aí você acha eu não, aí é ficção científica, porra. Ai, cara, não é ficção científica. Claro, Fallout. Cara, não é ficção científica aquilo, cara. Claro que é, Fly, é ficção científica, só que é um ramo específico, que o pessoal chama de retrofuturismo. Fantástico. Que você... Não, retrofuturismo é uma coisa. Você pega, por exemplo, imagina como seria o futuro que as pessoas imaginavam na década de 50 e faz uma história baseada naquilo. Mas então, mas o pessoal imaginava as coisas meio fantásticas, então, cara. Cara, ficção científica, cara, não é mágica. Se não é mágica, é ficção científica. Lá. Mas vamos lá, lá é cenário pós-apocalíptico, cheio de negócio de radioatividade e tal, então isso aí justificaria o nascimento de mutantes, assim. Pelo menos eu enxergo dessa forma, não falo. Eu, quando alguém fala pra mim, o negócio é estilo fantasia, eu já imagino, tipo, coisas medievais. É, imagino um mago. Que tem, magos, dragões e seres, mas, não necessariamente. Mas na Torre Negra você tem esse cenário. Você tem um cenário onde você tem magia, onde você tem tecnologia. Ele é viajadão, então, cara. Por isso é um cenário de fantasia. É. Entendeu? Ele mistura tudo. Pô, então, né? Pera lá, X-Men então é ficção científica. É, ficção científica. É, mas caramba, X-Men é ficção científica. Como é. Sim, cara, não. É, cara, é ficção científica. É meio complicado também, né? Se for rotular, Não, é simples. É muito simples, na verdade. É assim, se alguém tenta dar uma explicação científica pra parada, então é ficção científica. Aí vira sci-fi. Se alguém tenta, cara. Se alguém tenta, pode ser tanta coisa, cara. É, mas é, cara, olha só. Por que que os mutantes são mutantes? A pessoa pode falhar miseravelmente, mas... Por que que os mutantes têm poderes? Por causa de um gene que... Sei lá, faz qualquer porra. Então vamos dizer que o gênero é tentativa de ficção. É legal, gostei da definição, hein, cara. Aí pode ser, ficção científica. Ultimamente eu estou acompanhando as séries das nossas duas maiores religiões, Marvel e DC. Eu acompanho tanto as séries da DC como as séries da Marvel, cara. Esse assunto aí eu posso comentar bem também. eu também. Tamo junto. Tirando... A única série que eu ainda não assisti mesmo foi o Demolidor. Bicha! Ainda não assisti. Você é uma bicha! Você me desculpa. Vamos lá, continue. Eu concordo. Ah, não, velho. Vou ter que parar o... Larga tudo e vai ver essa porra, velho. Não, eu concordo, é uma coisa, cara, pra você ter ideia, o Demolidor é o meu herói favorito, então é uma coisa que eu quero fazer com muito carinho, não vou assistir por assistir. Tem que ser com amor, né? Lógico. Entendi. Cara, puta. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, nossa, Arrow, Flash, tô assistindo tudo, cara. Esse Agents of S.H.I.E.L.D. eu comecei a assistir e me deu um negócio, cara. Uma gastura. É, eu não curti, velho. Eu até tá com preconceito com o Demolidor, meu pessoal começou a falar tão bem que eu vou dar uma chance pra ele. Mas você parou de assistir, assistiu muito ou assistiu quase nada? Não, não assisti quase nada. Usou a magia do preconceito. Não, peraí. Não gostei. Não. Se você assiste 3 ou 4, não é preconceito não, cara. Eu acho que ele pega você. Não, cara. Ah, velho, você é daqueles que... Não, você tem que assistir 10 episódios pra começar a gostar. Não, não. Cara, não é isso. É que, tipo, se você tá assistindo o universo da Marvel, você vai ter que assistir, cara. Não tem... Você vai ficar perdido nas coisas. Eu pego resumão no YouTube de 2 minutos. É. Porra, virgem, cara. Deixa de ser virgem. Eu tenho filho, hein? Posso provar, hein? Ainda não nasceu, cara. Unborn child. É verdade, né? Sempre tem o risco do pretinho, né? Que eu falei. É, exatamente. Cara, Shield e Agent Carter, eu exerço o preconceito mesmo. Eu não me importo com eles, cara. Eu não me importo com Shield, não me importo com Agent Carter. Então, eu assisto os heróis mais importantes ali. O Demolidor eu assisti, lógico, né? Eu assisti tanto terminei esses dias, inclusive, a temporada do Agentes da Shield. Eu gostei bastante, cara. Não, a primeira, eu comecei esses dias. Se você tivesse assistido junto com o filme do Capitão América, você ia sentir o que eu sei qual é. Porque o universo, tipo assim, ele se casa. Então, você não é esse negócio que o Thiago falou, eu cago porque eu me importo com o filme do herói, não vou assistir. Cara, se você vê o que as atitudes da série estão impactando nos filmes, você mudaria esse teu conceito, entendeu? É, tipo assim, o que o Fly falou, no início é bem devagar e tal. É verdade, isso é mesmo. Ele é devagarzinho. Inclusive, eu senti muito e li muita crítica falando que por causa dos eventos do Winter Soldier, né? Do Soldado Invernal, do Capitão América 2. Isso, do Capitão América 2, eles tiveram que segurar muito a mão no início pra poder não dar na cara, né, essas informações aí. Mas o que acontece? Eu sempre gostei, ainda mais em cenários, assim, de supers, ou de, por exemplo, cenário de invasão mundial, sabe? Tipo Guerra dos Mundos, ou coisa do tipo. Gostei muito isso, de ver o que o ser humano normal tá fazendo, saca? É normal, entre aspas, né? Shield já é uma organização super foda. Não, cara, nenhum deles tem superpoderes, Não, eu entendi isso. Eu tô dizendo assim, não é um tio da padaria que tá vendo a merda acontecer lá na cidade, né? É outro. Não, tirando o Ward e tirando a May, cara, a Melinda May, que pra quem não sabe é a mesma atriz que fez a Chun-Li no... Que tem 50 anos, no Street Fighter, tem 50 anos, tu fala que a mulher não tem mais de 30. Isso eu fiquei muito... Foi o que mais valeu nessa série, foi isso. Eu sabia que a mulher tem 50 anos, cara. Nossa, interessante, valeu a pena, viu? Não, e a mulher dando porrada e quebrando todo mundo como se tivesse 20, cara. A mulher... De repente a dublê tem 20, né? Mas olha só. Ela não usa dublê não, cara. Ela é oriental, tipo Jack Chan. Inclusive, Jack Chan já foi Chun-Li também, já, né? Já foi a Chun-Li. Naquele clássico filme que ele toma... Ah, cara, que filme bizarro. Só não é pior do que o Jason Statham virando um Godzilla no... Eu só sei que ver a imagem do Jack Chan como Chun-Li sem saber o contexto é tão aleatório que é melhor você não saber mesmo. Mas olha só, voltando ao seriado, ele tem esse problema de no início ser meio lento mesmo. Só que ele é legal pra quem gosta do estilo do Joss Whedon, saca? De seriado. É Serenity, Angel, Buffy, isso, Firefly, que é aquele, né, na verdade. Que é aquele estilo, assim, você tem um problema nesse episódio, que se resolve nesse episódio, mas o principal da série é você ver a interação entre os personagens, saca? Você ele vê a dinâmica muito que bem. Você tá vendo isso nos dois Vingadores, né? Você vê como ele trabalha tanto esse humor, o humor que ele trabalha, né? Porque todos os filmes do Vingadores, o pessoal tem assistido, tem aquelas piadinhas, às vezes até forçadas, mas não deixam de ser engraçadas. Isso típico do Joss. Eu discordo até sobre o forçado, que inclusive eu acho que elas são bem naturais, mas... Isso mas realmente é típico dele, cara. É muito típico bom. Dele, tudo ele faz isso. Todas as séries ele fez isso. Mas aí, nesse caso, eu gostei muito do Agent of S.H.I.E.L.D. E o Agent Carter, eu acho que quem não vê pelo preconceito tá perdendo uma das melhores histórias do 007 que você poderia querer assistir na sua vida, cara. Exatamente, cara. É um puta de um seriado de espionagem. Você vê ela sendo, tipo, desacreditada. Porra, a mulher que você viu quebrando tudo no Capitão América, nada, ela tá servindo café, porque o pessoal não acha que ela não é capaz, tá ligado? É, o machismo da década de 50. Machismo da década de 50, né? Exatamente. Cara, é muito bom o seriado, é muito bom, saca? É, eu vou falar pra você que eu não sabia nem da existência do seriado, eu descobri por causa da minha namorada. Tô vendo um seriado, a gente cai, eu não conhecia nem o herói também, que eu sou meio cabaço. Ela não é herói, cara, na verdade. O personagem desses universos, tirando assim os super-heróis mais famosos, os outros assim, eu sou meio, sabe, vai lançar, os caras falam, vai lançar filme Black Panther. Foda-se, eu não sei quem é Black Panther. Eu vou saber Formiga. Quando sair o filme. É, o Homem-Formiga. Caralho, pra mim era a Formiga Atômica, até ver o trailer, tá ligado? Não sou você, cara. O cara lê quadrinhos mesmo, né? Assim, eu não acompanho, entendeu? Eu adoro os filmes de super-heróis, mas assim, eu não sou aquele cara que... Eu não, tenho nenhum quadrinho, nunca tive nenhum quadrinho da Marvel, da DC, nem nada. O que eu conheço é o que passou na televisão, Fox Kids, X-Men, Spider-Man, esses caras aí. Aí, beleza, ela falou, porque a gente Carter, que porra, a gente Carter, velho, será que é homem essa porra? Aí ela veio aqui e a gente viu, e aí quando eu comecei a ver com ela isso aí, eu falei, puta que top, cara, puta que bagulho foda. A integração dela com o Jarvis, né, que você aí entende porque o Tony Stark chama isso, a inteligência artificial de Jarvis. Era o mordomo que cuidava dele quando era criança. Você e amarrar também o início do seriado ao final do filme também, cara, não, achei muito foda. Não só o começo, como o fim do seriado também amarrando aí eu não sei, opa, spoiler. opa! Agora, né, é que eu não vi ainda tudo. Não é interessante tudo isso que a Marvel vem fazendo, que eu acho que até no God Mode, não sei se foi God Mode, foi outro podcast aí que eu escutei, que eles, que daqui a pouco vai ter que rolar que nem acontece nos quadrinhos, de dar um pop-up assim na tela e falar, conforme aconteceu no Thor Volume 2, sabe? Foda, é verdade. Daqui a pouco vai acontecer uma parada dessa, cara. Eu não consigo visualizar ainda como eles vão fazer com essa terceira fase dos filmes deles pra colocar toda essa quantidade de herói num balaio só, entendeu? Nossa, questão de herói não, cara. Quantos atores... Sim. Quanto deve ser o valor, cara, disso? Ah, mas e o lucro também, né, cara? Eu não sei se vocês viram, né, que no, saiu o... Quem que vai aparecer no Guerra Civil, né, no Capitão América 3. Nossa, é herói pra cacete. Tipo, vai não aparecer herói, todos que apareceram até agora, menos o Hulk e o Thor, cara. E o todos. Hulk e o Thor, exatamente. E, e as pessoas novas, porque tem o Pantera Negra, que não vai... Que vai ainda... aparecer o Homem-Formiga também. Vai aparecer o Homem-Aranha, vai aparecer o Homem-Formiga. Que Homem-Aranha, porra? Homem-Aranha não. Homem-Aranha. Homem-Aranha vai ser um extra só no filme, não vai ser sim, nem... Sim, mas ele tá confirmado como personagem lá, eu não sei se ele vai... E assim, fazer... na Guerra Civil ele tem uma participação absurdamente importante, não é? Só que me disseram que vão trocar a participação dele, né, a importância da participação dele pelo Pantera Negra. Pantera Negra que será o cara... O Pantera Negra não tá bem à frente o filme dele? Ele vai lançar no Civil War, depois vão lançar o filme dele separado? Exatamente. Exato. Uhum. Ele vai aparecer antes, porque eles já deram uma pincelada em Wakanda. 2017, 2016 que ele vai sair, o filme dele sozinho. O solo é 2017. Olha só, eu fiquei muito decepcionado com essa notícia que saiu esses dias aí, que revelaram quem vai ser o ator do Homem-Aranha. Porque o meu sonho era que eles revelassem o ator só no filme do Guerra Civil, né? Arrancando a máscara dele. Ia ser lindo, cara. Ia ser foda. Mas até onde eu entendi todo esse universo da Marvel, a gente vai juntar o pessoal dos Vingadores, a gente vai trazer esses heróis novos que ainda vão ter esses filmes, que é o Pantera Negra, o Homem-Formiga, os Inumanos, né? A Miss Marvel, os Inumanos. E ainda vai ter o pessoal dos Guardiões da Galáxia, não é isso? E não só isso. Como você coloca personagens das séries. Exato. Porque o Demolidor já assinou o contrato. Não só isso. Os Defensores, que é a próxima série que tá vindo, porque vocês sabem que o Demolidor vai ser uma fase de uma série de séries. Quatro séries. E uma quinta que vai ser o crossover. Vai ser os Defensores com todo mundo defendendo Nova York. Parece que são quatro episódios. Eles vão aparecer também. Cara, além disso, um personagem de Agentes da SHIELD é um personagem importante pra série, é um Vingador, tá lá. Então, tipo, é complicado. A gente sabe que vai, um momento ou outro, eles vão fazer um crossover com tudo, cara. Cada personagem vai ter 5 minutos de tela, né? Vocês sentiram isso? Se tiver 5 minutos, o filme já tem 3 horas. É. Os Vingadores, vocês sentiram isso? Cara, eu achei que foram muitos heróis, tá bom? Que não vamos comparar, dadas as devidas proporções. Mas no primeiro Vingadores, cara, você vê todos eles tendo tempo de tela igual, cara. No segundo, a mesma coisa. Ninguém sumiu, assim. Ah, sim. Mas olha só, eu acho que não foi uma coisa ruim, não. Acho que eles fizeram muito bem, porque, por exemplo... Exato, concordo. Até os heróis posta, tipo Gavião Arqueiro e Viúva Negra. Cara, o Gavião Arqueiro virou meu personagem favorito, cara, nesse segundo filme, saca? Eu achei ele muito bom. Ele muito é o pai de família. Não, eu vejo vai, ele. Eu vejo ele como o substituto do Capitão América, caso o Capitão América falte. É o líder da porra, né? O dono dessa porra aqui sou eu. É, eu botei fé no cara assim. Não, eu não achei que nesses dois filmes lá que a gente já viu ficou ruim. Eu tenho medo de no futuro, no filme. Vão ser dois filmes, né? No terceiro Vingadores. Vão ser. Terceiro arco. Terceiro arco serão dois filmes. Eu tenho medo de aí sim ficar confuso, né? Porque é muita gente, então, é muita coisinha. Mas eu já escutei rumores já que eles vão aposentar alguns dos heróis desses primeiros Vingadores. Dois já aposentaram, né? É, na verdade, então, o próprio Homem de Ferro não tem... o Tony Stark lá, alguns vão sair pra dar espaço pra contrato. Novos. Eles não têm contrato pra, ter, pra tudo isso. Tem isso também, é verdade. Não se tem idade que pro também, Vingadores né, 3, eu acho que o Robert Downey Jr. e o Chris Evans ainda voltam, cara. O Robert Downey Jr. tá muito velho, se a gente parar pra ver. Tá com CG na cara dele. Então, tá quase... Tá beirando os 60, cara. Vai ser herói, velho. Rapaz, Sylvester Stallone, Schwarzenegger estão aí fazendo filminho. Pô, mas o... Esse problema aí do Robert Downey Jr., eu acho que é besteira, cara. Porque o que é que o Tony Stark faz? Ele só conversa lá. O resto é na armadura. Na armadura é CG, cara. Não é o Robert Downey Jr. que tá voando. É assim, né? A armadura não existe, cara, tá? Só, não? Só pra falar aí pra vocês, mas a Hulk tá? Buster existe, né? Existe sim, que tirei foto na porra da BGS. É. Ó, ele tá com 50 anos. Eu tô olhando aqui, ele tá com 50 anos. O cronograma da Marvel é fazer o último filme até 2022, não é isso? Então a gente tem aí um período de 7 anos, certo? Vai estar com 57 anos. Ah, nada uma maquiagem não resolva, cara. O limite, vocês têm que entender que o limite não é a idade, é o cachê dele, cara. Vai ter uma hora que o cachê vai estar de uma forma que não vai ser possível. Exatamente. Vai estar uma pornografia, né? Exatamente. Vai estar indecente, vai estar indecente. Preta na frente, assim, ó. A galera é tão nerd, né, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem no WhatsApp, tá circulando uma foto aí com todo esse cronograma de filmes da Marvel e da DC. Aí os caras colocaram uma frase assim, tipo, por favor, Deus, me permita viver só mais 5 anos, tá ligado? Caralho, uma caralhada de filme foda, tá ligado? A gente começou, o Rafa começou a falar das séries, né? Eu vi o trailer da série da Supergirl. Que merda, cara. Não lembro. Não sou Jaqueline. Eu não sei. Eu vou falar assim, eu não gosto da personagem. Na verdade, eu não gosto muito de personagem da DC. Nem desse universo que a DC tá tentando criar. E eu não gostei do filme do Superman, entendeu? Então, não sei se eu vou ser muito eles fã dessa... Eles colocaram na porcaria universo. Da cabeça de que eles têm que fazer todo filme trevoso, né, cara? Sombrio, né? Tem que ser sombrio. Se preocupa em fazer um filme bom. Entendeu? Só que porque, assim, eu acho, e talvez eu seja criticado porque eu já vi muita gente falando mal, mas eu acho que esse universo que a DC tá criando com o Arrow e com o Flash é melhor do que o universo que eles criaram com o Superman. Concordo, e aí eles vão fazer um filme e não vão colocar, ainda. Cara. Existe o filme do Superman, não existe o universo ainda, vai começar sim, a existir. Sim, mas não, existe porque é o que eles querem continuar, porra. Não, mas e não tem ligação nenhuma com as duas séries. Exato, essa é que é a questão, eles estão criando dois universos, o universo filme e o universo das séries, sim, que é uma coisa que a Marvel não tá fazendo. Sim, Marvel tá criando exatamente. O universo Marvel. O mais divertido, na minha opinião, da série do Flash e do Arrow é a interação entre as duas séries. Entendeu? É os crossovers, né? Os personagens estão sempre fazendo visita em cada série, né? Muitas vezes não é o próprio personagem principal, não é o Arrow que tá lá na série do Flash, mas os sidekicks, as pessoas lá do grupo estão lá na série do Flash, ou vice-versa. Agora, você não trazer isso pro universo dos filmes, eu acho que vai ser uma pena, cara. Não, é o tiro no pé, porque todo o carisma que os personagens, né, os atores conquistaram do público, por exemplo, cara, o Oliver Queen, eu achei um puta personagem. E eu achei o ator carismático da mesma forma que o Barry do Flash. E eles vão fazer um. O Oliver Queen é quem? É o Arqueiro Verde. Ah, tá, tudo bem. E o Barry Allen, que é o Flash, cara. Olha, desculpa, gente, tô revelando aqui. O Barry Allen é o Flash. Tá? Mas, tipo, o ator, ele é extremamente carismático. Eles vão fazer um filme e vão colocar outro ator, cara. Tipo, que merda. Entendeu? Mas é muito isso mesmo. É, né, cara? Pá, é isso, é porra, isso. Porra, é um tiro no pé, eles vão perder todo, sabe, todo aquele negócio de criar uma base do... Estão fazendo o quê? Acha que o herói vai vender cinema, cara? Tipo, vai vender ingresso pro filme? Ah, não, eles estão indo ver, não é porque o Ben Affleck que tá fazendo o Batman, eles estão indo porque é o Batman. Tá bom, porque é o Batman, porra. Agora eles não vão colocar um cara, wherever, pra fazer um arqueiro verde. Quem era arqueiro verde até um tempo atrás? Pra você ter uma ideia, Alex, o próprio fato que comprova essa distinção entre universos é que tá saindo aí, vai sair o filme do Esquadrão Suicida, da DC. E não tem ninguém. E na série, o Esquadrão Suicida já apareceu na série do Arrow. Não tem nenhum dos atores. Já tem um elenco. Tá bom que é os mesmos personagens. São outros atores completamente diferentes, entendeu? Eu só não tô entendendo porque vocês acham isso tão bosta. Assim, depois que a Marvel fez, aí é normal você ver, porra, isso é legal. Você acabou de responder a sua própria pergunta. Não. Veja bem, mas eu não entendo por que isso daí dizer, meu Deus, que bosta. Seria legal. Eu vou explicar por que isso é tão bosta. É o seguinte. A Marvel fez o plano dela, tá seguindo consistente, tá dando certo pra caramba. A DC não tá fazendo porque, assim, ah, legal, vamos fazer o do nosso universo também. Não, eles olharam pra Marvel, assim, pô, o da Marvel tá dando certo, a gente tem que fazer qualquer coisa pra copiar a Marvel. A DC tá dando um passo maior do que a perna, porque olha só... Qual é o primeiro filme desse universo novo da DC que vai sair? Foi o primeiro primeiro Homem de Ferro. Não, DC. Homem de Aço, falei errado. Homem de Aço, beleza. Uhum. Mas agora, eu tô falando daqui pra frente, na verdade, né? Uhum. É o Marvel, o Super-Homem e o Batman. Exato. Super-Homem versus Batman. Como que você começa... um universo cinemático. É a mesma coisa. Apresentou o Batman. Não apresentou o Batman ainda. Nem apresentou, cara. E nesse tipo filme assim, vai é como ter se ele, como se a Marvel fizesse primeiro o Vingadores e depois começasse a lançar Homem de Ferro, saca? Exato, porque nesse filme, cara, você já vai ter Aquaman, você já vai ter Mulher Maravilha, você já vai ter. Porra, cara. Será que eles pretendem criar esse tipo de universo que vocês estão falando? Não, eles já assumiram. Assim, não, eles vão fazer com os filmes um universo, realmente, já tá lá. Sabe o que pra mim apareceu? A Marvel falou, vou fazer Vingadores. A DC falou, não posso ficar pra trás, vou fazer Liga da Justiça. O planejamento que eles estão fazendo hoje é um planejamento, assim, às pressas. Eles estão correndo pra conseguir pra não ficar atrás. Okay. Olha a notícia que saiu esses dias. A notícia que saiu esses dias falou que a DC ela contratou 5 roteiristas pra fazer um roteiro pro Liga da Justiça. Sendo que, ao invés de pegar esses 5 roteiristas e colocar eles pra colaborar pra um filme, eles colocaram eles pra competir, saca? Como assim? É, cara, olha que falta. Quem vai entregar o melhor roteiro? Isso, que falta de planejamento, exatamente, de entrosamento, saca? Não, é a prova clara e cabal de que eles não sabem o que que eles vão fazer, saca? Cara, eles não sabem o que vai ser. A prova clara vai ser depois que assistir o filme e for uma merda, aí tudo bem. Mas e se o filme for foda, cara? É, se o filme for foda, eu venho pagando a dívida. Se o filme for foda, eu não tô falando que o filme vai ser uma merda, eu tô falando que eles estão com uma prática de merda agora. Se o filme for foda, vai ser tipo assim... Eu vou aplaudir de pé, porque, pô, eu não quero que o filme seja uma merda. Eu quero que ele seja bom mesmo. Eu quero saber quem sangra nessa porra. Só que tudo que mostra indica que vai... Tipo assim, eles estão fazendo uma prática ruim, cara. É que, na realidade, também, o pessoal gosta muito mais do universo Marvel do que o universo DC, né? Tem muito mais adeptos. O pior, cara, que eu... No meu caso, sim. O pior que eu sempre fui também de gostar mais da Marvel, hoje em dia eu gosto mais da DC, cara. E eu tô botando fé nesse filme, nesse daí que vai sair em 2016, do Batman contra o Superman, sabe? Eu tô botando fé, até porque, assim, se esse não for bom, aí sim pode largar a esperança de qualquer coisa, porque aí, cara... Mas eu acho que eles podem parar o projeto no meio, dependendo da repercussão dos próximos dois filmes, entendeu? Sim, eu acho que sim. E ó, galera, tem outra também, né? A gente tá falando aí da Marvel, que caralho, fez um monte de coisa foda, tá no caminho certo, mas se a gente parar pra analisar os erros que eles cometeram também com alguns dos filmes que eles lançaram, mostraram, porra, mano, tem coisa que se for mexer, fede até o caralho. Porque, é. Tipo, eu falo pra você, eu não acompanho o quadrinho, pra mim, maior parte dos filmes que eles lançaram, eu adorei. Só que eu tenho amigos, assim, que são retardados, por causa, ah, não, que Marvel, caralho, bate ciririca com essa porra, que não sei o que, beleza. Tem os filmes lá do Wolverine, e aí depois fizeram os filmes da X-Men lá. Aí é outra coisa. Não é Marvel? Não, aí é que tá. Não é do estúdio da Marvel. É da Fox. É especializado. Ah, que são da então, Marvel, beleza. Então eu defequei pela boca. I'm sorry. Tá vendo? Pra você ver como eu sou um cabaço. Agora sim, de qualquer forma, até falando dos próprios filmes da Marvel, que você tinha comentado aí, Alex, que os X-Men, Wolverine lá, você não curtiu e tudo. Mas eu acho que mesmo do Marvel Studios, tem uns filmes ali que não são tão bons, não, cara. O primeiro Thor, eu não gostei, tanto que eu nem fiquei com vontade de ver o segundo. Eu não vi. Primeiro Capitão América, eu assisti até a metade do filme, achei legalzinho, depois achei que ficou bem avacalhadinho, sabe? Também não é nessas coisas todas. Então, assim, os Hulks, que já era do estúdio Marvel, sempre foram ruins, né? Eu não acho essas coisas. Eu já vi gente falando daquele do Eduardo Norton, esse é legal, eu não achei bom, não, que já era. Mas o que que acontece? Sabe... O que acontece é que quando vem um Vingadores, vem um Homem de Ferro 1, que são filmes muito bons, aí você meio que releva esses outros filmes que são meia bocas, né? É a mesma coisa. O Superman, eu gostei muito desse Homem de Aço, gostei muito, apesar que muita gente, o próprio Thiago falou aí que não curtiu. E se o Batman for foda, cara, aí você vai ver um monte de gente esquecendo também que o Superman foi meia boca e vai entrar no clima dos próximos filmes da Liga. Mas sabe o que, você tá falando aí que eu acho que parece? O fato de, por exemplo, o Thor não ter sido um filme legal, o primeiro Capitão América não ter sido um filme tão bom, é devido ao universo que a Marvel tá criando de filmes, dá-se a impressão de que esse filme que não foi bom, aquele filme que não foi bom, foi um episódio ruim de série, entendeu? Numa temporada que você tem aí 20 episódios, 10, 12 episódios, aquele episódio não foi tão legal. Mas você tem todo o universo. E você tem todo um universo que se amarra. Então, assim, é o mesmo personagem desse filme ruim, é o que vai aparecer no filme dos Vingadores. Você já conhece ele, e ele consegue se redimir através de um filme melhor, entendeu? Daquele filme melhor. Então, beleza. Você acaba esquecendo isso. Beleza, mas... interessante, é só um ponto, que, na verdade, esses primeiros filmes, a maioria deles foi ruim mesmo. Mas a gente tem que lembrar que esses primeiros eram só introduções aos personagens. Era o primeiro filme do Capitão América, era um filme que a gente tava conhecendo quem era o Capitão América. Mas isso não é desculpa. Mas isso não é desculpa, cara, a gente não. Calma, deixa eu terminar, caralho. Não deixa não, tá falando bosta. Mas desde quando contextualizar ou apresentar um personagem precisa fazer um bagulho, tipo, meia boca? Não é justificativa. Não é um filme meia boca. Olha o Batman Begins, cara. Olha o Batman Begins, é um filme que introduziu o Batman e é um puta de um filme. Ele é um puta de um filme. A trilogia Nolan, pra mim, verdade, cara... Eu acho o mais fraco dos três filmes do Batman, cara. É lógico, você tá comparando 100%, 95% e 90%. Não, tá, eu não acho que justifica, não, Alex. Não acho que justifica o filme de origem ser ruim. Mas eu acho que, como eu tô dizendo, eu acho que por fazer parte de um universo muito maior, você releva. Então, Thiago, mas daí pra você começar também a querer criticar o universo da DC, que começou agora, cara, também é meio complicado. Mas ele... Mas eu não confio, cara. Eu não confio no universo deles, porque todos os filmes, com exeção da trilogia do Nolan, que assim, eu só... Na trilogia Que não tem nada a ver com esse universo. O universo começou novo. Agora. Não, exato. Mas peraí, é que você não deixou concluir. Eu não deixo. A DC já vem cometendo erros com os filmes dela há muito tempo, entendeu? Você pega o Superman Return, é um filme ruim demais, cara, entendeu? E o que tinha da Marvel na mesma época aí? O Homem de Ferro já? Homem de Ferro não tinha na época do Superman Returns, não. Returns tinha sim. Mas e o Batman? Não, cara. O que é contemporâneo do Homem de Ferro é o Dark Knight, cara, do Coringa. Eu lembro disso. Será, cara? É o contemporâneo, cara. Foi no finzinho do... Não, tudo bem, mas a Marvel chegou. A Marvel, o que eu tô querendo dizer, que tá parecendo que eu sou um Marvete, né? É, parece mesmo. Capitão Marvel. O que eu tô querendo dizer é que a Marvel chegou... com essa, com a Marvel Studios aí, já é chutando o pau da barraca com o Homem de Ferro. Ela já começou vindo com um projeto que, sim, ela tem os deslizes dela, mas ela veio e os deslizes dela, eu não acho que são filmes assim, nossa, que filme bosta. Então veja, sabe o que eu enxergo? Que você é hater da DC, cara, é isso que eu enxergo. Mas na verdade, eu deixei bem claro no começo, eu não gosto do universo da DC, eu não gosto. Então fica assim, você não gosta de Arrow, cara? Não, eu gosto da série. Ah, Arrow. Então, você tá gostando da série. Mas não, mas peraí, eu gosto da série. Mas se você falar pra mim, tia, eu li quadrinhos na minha adolescência. Eu lia o quadrinho da Marvel e não lia da DC. Se hoje eu fosse retomar a leitura, por exemplo, de quadrinhos, eu não consigo ler, cara, Super-Homem, não consigo ler Batman, não consigo ler Mulher Maravilha. Mas o universo da Marvel, X-Men, Homem-Aranha, eu gosto, cara. Então, Thiago, assim. Quantos quadrinhos do Homem de Ferro você tinha lido antes do filme? Não, do Homem de Ferro nenhum. Então, mas você gosta do Homem de Ferro hoje? Mas o Homem de Ferro eu já conhecia ele. Você conhecia do joguinho Marvel Super Heroes porque tinha uma bazuca grande. Só sabia disso. Sim, exato. E era um bosta que você nem escolhia. Pode falar a verdade. Então, mas eu comecei a gostar do cara no filme. O filme me conquistou. Então, cara, é isso que eu tô falando. Você tá falando que não gosta do universo da DC, realmente, beleza. Mas nada impede que pode lançar um filme foda que depois você passa a defender o Aquaman até. Deixa eu quebrar. Mas isso ninguém impede. Deixa eu quebrar o seu argumento. Então, deixa eu quebrar o argumento do Flyfish. Eu prefiro o universo da Marvel, mas eu também gosto do universo da DC. Inclusive, eu tava lendo uma série do caralho da DC, que é a Injustice. A gente já comentou. Né, baseado no jogo, que é maneiríssimo da DC. Eu quero que os filmes façam sucesso, porque, porra, não faz sentido eu... Se esses filmes fizerem sucesso, são mais filmes bons pra gente assistir, sim, cara. Isso eu concordo com você. Só que... Cara. Quem tudo tá indicando gente. Que vai ser uma merda. Eles estão fazendo errado, cara. Não, eles estão fazendo filme eu errado. Eu não tô questionando isso, cara. Eu tô questionando as críticas como se tivessem uns 10 filmes aí, cara. Só tem um. Vamos ver o filme. Tudo bem, pode estar indicando. Ó, tem tanta coisa que tava indicando pra ser merda e não foi. Cara, o que Coringa, você tá o Coringa do Heath Ledger, antigamente, todo mundo tacava o pau nele. É, tacava mesmo. Vai colocar um viado lá pra fazer. Olha o homofobia de novo. O que você não tá entendendo, cara, o que você não tá entendendo que você tem que entender é o seguinte, eu tenho razão. Exato. Manda o da bunda também. Dá a bunda, vai dar a bunda, cara. Vai dar a bunda, porque os universos não vai. O dólar não tá nessa porra desse universo. Vai tomar no cu, caralho. Se fuder, deixa de ser bom. O Christian Bale já morreu. Ele morreu? Eu falo mesmo, essa porra desse Batman aí tinha que ser feito com o Christian Bale, não essa porra desse Ben Affleck do caralho. Desce errando mais uma vez, vai tomar no cu. Só pra concluir aí, pra dizer que eu também não quero que os filmes sejam ruins, né? Ah, eu não cara, gosto do universo. Que... Yeah. Ah, que susto. Não. Ah, beleza. Poxa vida, que bom. Não, eu... Agora eu vou dar Vai lá. Vai lá dar bunda. Melhor eu vou dar a bunda. Melhor argumento de discussão é esse, cara. Vai dar a bunda. É. Pagaram. Eu falei, cara, tem três coisas que não se discute. É futebol, é política e a terceira é religião, cara. E se a gente for ficar discutindo entre quem são os seguidores de Marvel, os seguidores do DCismo, vai ser foda, cara. Eu sou seguidor de um dos dois, cara. Eu quero ver Star Wars, na verdade. Você é um agnóstico, cara, praticamente. Eu sou Star Wars, vou largar meu filho aqui mamando e vou embora, cara. A gente já falou pra caralho, faça um jabá de vocês que eu preciso dormir. Verde, você nunca mais tem jabá de porra nenhuma. Você é o dono dessa porra. Thiago Verde, que já, pra quem não lembra, já participou de um Gabi Estática da Copa de 2010, não foi? Junto comigo, sempre, cara. Hein? Nossa. A última aparição dele foi na Copa de 2010. Ah, lembra de ter arrotado. Igual meu Twitter, cara. Pois é, hoje ele está aí com essa galerinha, com o projeto Nós Travamos, que passou um período travado, não foi? Estava nós dois travamos já. É que a gente passou, a gente conseguiu remover o Baidu. São os males. São os males da paternidade, né? Quando a gente descobriu, cara, que... Gestação de 2 anos aí da Bia. É, cara. Quando... Não, o Burns, que também faz parte da nossa equipe. Vocês emendaram, né? Criança na outra. É, sentou o pé. Ele virou... Nossa. O Burns é o responsável técnico. Ele faz a parte de designer do site, né? Tal, e a gente precisava dele. A gente começou... Ele engravidou uma por aí. que por acaso vem a ser a esposa dele. A esposa dele, né? Eu achei que você depois ia falar, né? E depois teve a Karina também que engraçou. Isso é o que a gente acha, né? Não, não, não, sério. Ele teve que se afastar, depois eu também descobri que ia ser pai, aí eu comecei uma reforma na minha casa, tudo virou de ponta cabeça, a internet que não ajudava, sempre assim, né? E agora a gente tá retornando, nós travamos aí, tá tentando seguir a fórmula do sucesso do Gavestática com uma periodicidade de um programa por mês, todo dia. Caramba, a gente tem uma periodicidade aí de um programa por um ano e quatro meses. É, a gente ia colocar o programa cada ano bissexto, mas aí não foi não autorizado. Não calhou, né? Não foi legal. Não foi autorizado. É, mas todo dia primeiro nós travamos no ar, se você quiser a curiosidade de conhecer essa turma do barulho aí, é nostravamos.com.br. Pois é, destaque aí pra participação minha no teatrinho, né, cara? Que eu... Teatrinho, você vê. Olha o cara menosprezando o negócio. Não, você tá menosprezando teatro agora. Eu adoro teatro, cara. Não, você falou teatrinho? Como cara, aquele teatro foda. Não, eu falei carinhoso, como eu falo as pessoas... Ô, Thiago, só uma dúvida. Aquela tentativa de gravação que a gente fez, sobrou? Ficou salvo aquele teatro? Ai, quem? Foi cinco minutos que a gente gravou, você achou que a gente... Cara, Thiago... Não, cara, acho que aquele início ficou maneiro, cara. O Ike tinha achado que a gente tinha gravado o programa todo. Depois ele falou, pô, e aí, esse episódio não vai sair nunca? Que episódio? Caralho! Cara? Pior que eu viajei mesmo. Eu não tô conseguindo lembrar de tudo daquele dia, não. Mas drogas, mas, não use. Mas se sinta convidado ainda, nós vamos gravar aquele tema ainda e você faz parte do nosso cast nesse episódio. Se você puder participar, a gente vai adorar ter você lá. Ike, gaveteiro paga mais, Ike. Porra, cadê então esse depósito? Então, o referencial, lá é pior, cara. Ó, Diego, eles vão levar seu dinheiro. Ele só grava com o pessoal que ele conhece pessoalmente. É. Beleza, então. Acho que deu aqui, né? Acho que deu. Então eu não faço ideia, né? Então falando sobre um pouco sobre... Eu não sei se eu tô se estendendo muito, né? Ah, eu corto. Pode se estender, qualquer coisa eu corto. Tá. O cara vai durar 5 minutos. É que, por exemplo, você vai pegar um Guia do Mochileiro das Galáxias, que são 5 livros, R$20, cara. Ah, mas tudo bem, livros, aqueles livros lá também, tu junta tudo e não dá um, né? Tu junta tudo, dá um, é teu cu. Eu ganhei ele, velho. Eu tenho aqui, ele não dá um livro do Game of Thrones, essa porra. Eu acho que não dá mesmo não, cara, tô olhando aqui também. Não, lógico que não dá, é muito melhor. As pessoas estão falando em número de páginas, cara. Não de qualidade. Duvido. Cara, eu não andei fazendo filho. Não. Diferente do pessoal aqui, eu sei que eu tô em desvantagem. Mas até onde que... você sabe, né, cara? Puta, se eu tiver um, a criança tá fudida e largada pelo mundo. Fudida e largada pelo mundo. É, porque não desconheço, cara. Não tô sabendo disso aí, não. Oh, você não sabe, ela pode estar melhor sem você também, cara. Fudido, ninguém fica melhor sem mim. É, né? Vocês aqui me chamando de novo. Eu ia falar lá do negócio que eu vi no documentário lá que a baleia comeu o pinto do cara. Caralho, como uma baleia como um pau, velho? Porra, velho, a baleia... Você já viu o tamanho da boca da baleia? Cara, você já viu o tamanho da boca da baleia? Você vai o cara inteiro. O cara fala, mas você viu o tamanho do pau do cara? É, né? Nossa, outra arma poderosíssima, cara. Baleia come o pau do Kid Bengala. Mas ele passa bem. Porque só pelo 30%. Ainda tem 70% e uma coisa regenerativo. Seria o Kid Bengala um mutante? E aí pessoal, mais um Gavestática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flayfish e estou aqui finalmente com a mamãe 2015. Olá. E aí, quantos filhos você teve? Nenhum ainda, tá na barriga. Me fala, por que você não participou dos últimos Gavestáticas? Porque assim como toda grávida, eu tive um pouquinho de sofrimento no início. Eu tive hiperemese. O que é hiperemese? É quando a grávida tem muito enjoo. Aí ela começa a ficar desidratada, não consegue se alimentar, fica fraca, e aí tem que ser hospitalizada. Mas é claro que isso ia acontecer com você, né? Dado o seu histórico de coisas. Eu quero ver essa criança quando nascer, cara. Já vai nascer já quebrando os pés. Ela vai ser tipo o Samuel Jackson no... naquele filme? Corpo fechado. Corpo fechado, cara. O neném vai nascer daquele jeito, né? Tadinho, não vai não. Então, aí como eu tava passando muito mal e muito sono também, não conseguia ficar acordada pra gravar. É verdade, cara, a Vi já tá, ela já encarnou o espírito de mãe. Da 8 horas da noite ela já tá com sono. E a gente não tá conseguindo gravar antes das 10, então já viu, né? Tô gravando, eu já tô dormindo. Pois é, a gente tá gravando isso aqui às 6 horas da noite, cara. 6h40 da noite. Daqui a pouco já tá na hora da soneca da Viviane. É, vamos logo que eu quero dormir. Bora logo então. Então, antes de a gente ir pros e-mails, eu tenho alguns pequenos recados. Primeiro que a gente tem um novo colaborador. É o Charles Lindeberg, conhecido também como Coruja. Lá pras bandas de Recife, ele deve ser conhecido como Coruja. Ele começou lá, ele fez o primeiro post escrevendo sobre a ficção científica A Passagem. Eu não lembro agora o nome do autor, mas é um daqueles cenários pós-apocalípticos. Que mais? Dá pra ouvir isso? Isso foi um bocejo, né? outra coisa, uma coisa que a gente raramente pede, né? A gente costuma pedir pro pessoal curtir a gente no Facebook, seguir no Twitter, né? E outras coisas do tipo, comentar. Mas uma coisa que a gente raramente pede pro pessoal, não sei nem se a gente já pediu alguma vez, a galera que é usuária... né? Parece que... Você é tudo drogado. Os usuários de iTunes, iOS, sei lá, dá uma avaliada na gente lá, cara. Qualquer avaliação que você puder colocar, quando tiver um tempinho, vai lá no Gavistática, coloca lá o que você acha do programa. A gente viu que teve algumas pessoas que já fizeram isso, né? Cinco estrelas é melhor, tá, gente? Avaliação, mas 5 estrelas é sempre bom. E isso ajuda bastante também. A gente fica... É mais fácil o pessoal achar a gente se a gente tiver mais avaliações. É, a gente fica em destaque, né? É, acho que sim. Quanto melhor avaliado, mais destaque. Na verdade, eu acho que nem quanto melhor avaliado. Só o fato de a gente ter muitas avaliações, mesmo que não seja necessariamente 5 estrelas, sabe? Mas é claro que 5 estrelas é sempre melhor, né? O que liga até algum outro problema, que eu não sei também até quando esse feed a gente vai usar, quem tá tendo os problemas com esse feed, né? Ah, esse feed tá todo zoado, fui eu que fiz. A gente fez na época que a gente não entende, não que a gente entenda muita coisa hoje dele, né? Mas na época que a gente fez, a gente entendia muito menos. E tinha muito menos, não tinha... e tinha muitas pessoas pra quem a gente podia, muito poucas pessoas pra quem a gente podia perguntar. Então a gente acabou fazendo um feed meio cagado, assim. É, eu tenho a impressão que talvez seja melhor a gente fazer do zero, né? Fazer um novo do zero. Eu só tô falando isso pra vocês ficarem espertos, assim, porque se a gente mudar o feed, o pessoal vai parar de receber, né, as notificações, depois achar que a Gavistática acabou, né? Então, eu não sei se existe uma forma de pedir de migrar pra Apple pra ela trocar o feed, mas a gente pode ver. Então, o problema, na verdade, não é nem da Apple, acho que é o feed burner, na verdade, que a gente não lembra direito qual... A gente não tá conseguindo mexer nas informações do feed burner, porque a gente nem lembra a senha, né, cara? Nossa, isso é um problema. Acho que ele vai precisar fazer um feed novo. Mas, enfim, fique de olho no Gavistática, a gente vai dando novas informações, mas eu só quero que vocês fiquem cientes que a gente tá pensando em trocar o feed, né? Então, é interessante até a gente emendar aqui pra vocês curtirem a nossa fanpage também, que qualquer informação, qualquer novidade, a gente avisa por lá também, né? Caso a gente migre em breve o feed do Gavistática, então fiquem de olho lá no nosso fanpage. Outra coisa... Ah, o nosso Patreon, é lógico. Eu até notei que da vez passada, como a gente gravou meio que às pressas, né? Eu tive que gravar com o Aiken. O Aiken é um substituto. É, ele tava até gordinho, podia passar por grávido, mas agora que tô sabendo que ele tá emagrecendo... Não. O Aiken está nos projetos aí, verão 2016. Mas a gente acabou esquecendo, né, cara, de agradecer aos nossos patrões. Inclusive, um dos nossos novos patrões é o Evilzinho, cara. Ai, dá um medo falar um negócio desse nosso patrão. Nosso patrão, e as pessoas agora vão estranhar, então é por isso. Ele vai se achar muito. Então é por isso que a gente tá participando tanto dos Gavistáticos ultimamente, né? Então, eu até queria fazer um resumão aqui pra lembrar de todo mundo que está ajudando a gente, começando com o Carlos Eduardo Rara, Paulo Fontanella, Caio Barreto Braga, é esquisito falar Barreto Braga, Caio, né? Caio Braga. Caio Braga, vai. Pedro Ângelo, Simone Maria, olha só, Dermeval Pereira, Elisiane Bonato, Elvis... Elvis Fontanella. É o Elvis também. Fontanella. Família Fontanella. Em peso. Chama mais Fontanellas aí, cara. Daniel Arruda, o Rodrigo, o Eterno Rude Bomba, o Lucas Dias, que é o carinha do... Do toque. O cara que vê os pacientes dormindo. Ah, é? É o stalker de pessoas que dormem. E Rafael Frumento, Neto, o Evilzinho. Com a contribuição de toda essa galera aí, nós já temos 34 dólares, oh. Olha só. Estamos perto, já passamos da metade da nossa meta, né? Que a nossa meta é 50 dólares para voltar com Gabi Estática quinzenal. 50 dólares só? Não era 100 dólares? Não é 50. Nossa, que pobre. A gente é humilde, a gente não tá pensando muito alto, gente. Então, gente, faltou só 16 dólares pra alcançar a meta. 16 dólares? Olha aí. Olha só, Gabi Estática quinzenal. E hoje eu tô seguro em dizer que a gente consegue fazer um Gabi Estática quinzenal depois desse último, cara. Que foi meu recorde, eu consegui editar ele inteiro. Quer dizer, inteiro não, vai. Falta o bloco de notas que daqui a pouco eu vou editar, mas... É, a parte do programa principal eu consegui editar em um dia, cara. Eu nunca tinha conseguido fazer isso. Mas você não achou que a qualidade da gravação ficou pior? Eu não sei. Eu até queria perguntar pra vocês, ouvintes, o que, é que vocês acharam da qualidade da gravação dos últimos dois programas. No programa passado do Falcon, a gente teve um problema na gravação que a gente perdeu a voz do Ike, né? A gravação do Ike. E aí eu tive, como eu tenho um backup que a gente grava a conferência no programinha, né? No Colgraph, eu utilizei pela primeira vez, eu utilizei o Colgraph pra fazer a edição completa do programa, né? Eu sempre tive um toque com isso, pra quem escuta o Gavi Estática desde o início, sabe que eu tenho um toque de querer editar o programa em várias faixas e tal, né? Porque eu acho que isso conserva a qualidade do programa. Só que eu notei que ninguém reclamou, né? Então, o programa passado do Faulkner, que foi 82, e esse Gavi Estático 83, a gente gravou utilizando a gravação da conferência apenas, né? E quem puder dar o feedback, seja nos comentários ou lá no Facebook mesmo, se notou grandes mudanças, se esse nível de qualidade tá ok pra vocês, isso é de suma importância pra eu saber se eu tô me apegando a besteiras que só eu noto, né, ou se de repente a qualidade mesmo caindo ainda tá no nível aceitável, que eu acho que a maioria dos podcasts utilizam esse método, né. Então eu ficaria feliz se vocês pudessem dar esse feedback, até mesmo a gente tentar agilizar de outras formas. Mas, né, tentar se programar melhor, principalmente quando acontecer esses imprevistos, como gravidez das mulheres do Gavi Estática. Ué, mas do Fábio também. Hã? O Fábio também. É verdade. Ah, inclusive o Fábio, as pessoas estão perguntando, né? Teve um comentário no Gavi Estática passado, não lembro o nome do cara, que perguntou, né? Não, mas cadê o Fábio, cara? Cadê o Fábio? A gente tinha comentado brevemente que ele teve um problema, né, com a pedra na uretra, que ele ficou um mês internado praticamente. Internado não, né? Não, mas ele ficou com a pedra ali. É, mas ele ficou com problemas com a pedra e ele não tava conseguindo gravar. E coincidiu que agora, nessa época, ele tá viajando, tá fora do Brasil, inclusive, né? Nem sei onde é que ele tá. Itália, eu acho. Ele tá procurando a Carmen Sandiego. Ele tá em algum lugar por aí do mundo e ele tá, de novo, tá impossibilitado de gravar, né? Então não pensem que a gente... Que ele teve alguma rixa e a gente mandou ele embora e tá voltando em vozinho de volta no lugar dele. Não. Não é isso, ele nosso apenas doutor, não... Nosso doutor ainda é nosso doutor. Ainda é nosso. Eu ainda não sei se no próximo Gavi Estática ele vai estar aqui, né? Espero que sim. Mas se não tiver, uma hora ele volta, não se preocupe. Eu não sei nem se eu vou estar no próximo Gavi Estática. É verdade, a Vi ainda tá muito inconstante. Você já passou da fase crítica, pelo menos, né? É, agora eu tô numa fase, um dia bom, três ruim. Ah, não tá tanto assim, não. Você tá meio carente aí. Eu tenho problemas de noite só. Se for de dia a gravação, acho que rola. Esse que é o problema, né? A noite é que é o problema. Como é que a gente vai gravar de dia? Parece que o único horário livre que o Iken tem pra gravar de dia é no sábado, no domingo, sei lá. Aí complica também gravar no domingo de manhã, né? Ah, esse pessoal é muito cheio de compromisso, nunca vi. Ah, e você que... eu gostaria de lembrar que para quem for nosso patrão, contribuir com a gente lá no Patreon, vocês têm o direito de ter acesso a um fórum VIP, um fórum glamouroso. Sim. Que é um grupo fechado no Facebook, que ele tem o banner mais glamouroso do Facebook, cara. É, demais. Isso daí é um grande atrativo. Só o banner já vale o seu dinheirinho. Mas além disso, Vi, as pessoas que estão lá nesse grupo, elas têm acesso a podcasts extras do Gavi Estática. E eles ficaram sabendo antes da nossa gravidez também. É, da sua, né? Mas você... É minha também. Eu posso dizer que essa gravidez é minha também? Pode. Ela me permite... Ela 50% me pertence. Dessa criança é sua. É, mas ela tá morando fora de mim. Sorte sua. É, ainda bem, né? Já pensou o parto. A gente também tava planejando fazer mais vlogs. Eu fiz um vlog, só que acabou não rolando outros, né? Mas tá nos planos a gente fazer outros vlogs, mas... Por enquanto, a gente pode falar que só de podcasts extras, os famosos DLCs do Gavião Estática, né? Eu tava fazendo um cálculo aqui antes e até agora, só juntando cada arquivinho extra desse que a gente liberou lá no grupo, que eu até organizei, você viu? Eu vi. Deixei mais organizadinho agora lá. Só somando cada arquivinho desse, já temos aproximadamente 1h20 de programa extra, sabia? É um Gavião Estática. É mais do que esse Gavião Estática. Quer dizer, esse tá longo, né? Mas eu acho que não dá tudo isso. Já tem mais de um Gavião Estática aí pra vocês ouvirem. Então, contribuindo hoje com o Gavião Estática, além de você estar ajudando a gente a atingir a nossa meta, para a gente voltar com o Gavião Estática quinzenal, ajudar a gente a pagar as despesas do site, você de quebra ainda vai ter aí acesso não só a um grupo glamuroso do Facebook, mas também vai ter acesso a esses podcasts extras aí que está lá no SoundCloud, que você poderá baixar para o seu dispositivo. A gente não pensa que esse dinheiro a gente vai pegar pra gente, não, porque... Ah, é verdade, é verdade. Não dá pra comprar fralda só com esse tanto de dinheiro, não. A gente está juntando, eu acho que nos planos imediatos, eu até atualizei lá a página do Patreon, os planos imediatos que a gente tem é basicamente, além de cobrir as despesas do site, que eu acho que a gente já está conseguindo dar conta disso, né? Mas a gente pretende migrar o servidor. É servidor que fala? O host? Hospedagem. A gente tá pensando, na verdade, em aumentar o limite da nossa hospedagem. Isso. Ou migrar ou aumentar o limite da nossa hospedagem, porque aconteceu, eu acho que deu uma estabilizada, mas aconteceu aí uns tempos atrás que o gaveteiro saiu do ar, né? E não é culpa da gente, eu acho que é o servidor que não tá aguentando, sei lá o que é. Alguma coisa com a UOL, a gente reclama lá e eles colocam de volta, né? Então a gente tá pensando em aumentar o plano da hospedagem. E, só que aí eu acho que isso talvez ainda precisaria de alguns bons meses, dependendo da ajuda da galera. A gente pretende também mudar o layout, finalmente, e dessa vez uma coisa mais profissional, né? Porque esse layout da gente foi uma coisa que eu, a Vi e mais uma meia dúzia de pessoas que foi ajudando aqui ali, a gente foi fazendo ele nas coxas, a gente não entende nada, né? De programação, HTML, nem de nada, cara. Foi muito nas coxas mesmo, a gente foi fazendo o Tartar, o João Paulo, que já participou de alguns Gavião Estática, ele fez a maior parte, né? Que a gente é eternamente agradecido. Ele fez banco de dados e a gente acabou fazendo a maior parte do layout. E a gente foi tentando colocar, e até hoje tem uns probleminhas, né? Então a gente pretende usar o dinheiro do Patreon pra mudar o layout pra uma coisa mais, até mais fácil de navegar, né? Muita gente reclama às vezes que fica meio perdida, não tem as... É meio difícil você navegar pra pegar o conteúdo mais antigo do site, né? A gente tá pensando em fazer um layout mais simples, né? Só que isso vai ser bem mais pra frente, porque, gente, como custa caro fazer essas coisas. Custa um pouco caro, mas é o que eu falei, a gente tá juntando o dinheirinho do Patreon e a gente tá pensando em investir pro site daqui pra frente. Sabendo que tem pessoas interessadas, cara, é muito legal você ver que tem pessoas dando dinheiro pra gente continuar o nosso trabalho, né? Isso é foda. Assim, não me entenda mal, mesmo que vocês não dessem, a gente ia continuar, mas, cara, é um puta incentivo, cara. O feedback de vocês já é um grande incentivo. E aí você, às vezes alguém parece assim falando, ah, mas a gente, sei lá, eu queria ajudar, mas não dá, seja por não ter cartão internacional, apesar que isso já não é desculpa, né, Vi? Pois é, já tem maneiras, a gente já explicou. Mas mesmo assim, vai, não entrando nesse mérito, mas digamos que a pessoa, às vezes, sei lá, mora com os pais, ainda não tem um emprego e tudo, não pode ajudar. Cara, você pode ajudar, comente nos Gavião Estática, divulguem de repente escuta um programa aí que você curte bastante, sei lá, pô, acho legal o de ufologia, o de creepypasta, gosto desses programas. Divulgue pra alguém que você acha que curte esse assunto também, sabe? Isso ajuda muito mesmo, e que aí traz gente nova. Quando a gente soltar uma publicação, curta a nossa fanpage, né, que a gente tá, hoje a gente tá com aproximadamente 750 curtidas, né, que foi, é legal a gente ver que tá crescendo. Pra gente chegar nos 500 foi um sacrifício, agora a gente vê que tá crescendo um pouco mais rápido, né? Mas curta a nossa fanpage se você é ouvinte da gente antigo. Às vezes acontece, né? O pessoal é ouvinte antigo, mas não curtiu ainda a fanpage. Curta lá, que isso vai ajudar muito. E quando a gente soltar um Gavião Estática, compartilha, sei lá. Isso já é uma grande ajuda, sabe? Se você não puder ajudar no Patreon, pode ajudar dessa forma. A gente é eternamente grato com vocês também. E eu acho que esses foram os recados. E a gente pode ir para os e-mails. Tá com saudade de ler e-mails aí? Só se for os curtos. só se for os curtos. Porque... Não, mas a gente não tá com e-mails longos dessa vez. É porque eu já tô com sono. Ai, cara, que horrível. Eu vou ler aqui. Primeiro e-mail que recebemos é do Alan Rodrigues. Eu sempre tenho dúvida com esse nome, se eu chamo Alan ou Alan, porque... Não sei, o Alan que eu conheço é o Polar e é Alan. É então. Alan mesmo. Mas eu já conheci pessoas que elas atendiam tanto por Alan como Alan, sabe? Eu acho que elas largaram mão e aceitam qualquer nome mesmo, mas beleza. Primeiro e-mail é do Alan Rodrigues. Ele fala, engavetados, bom dia, boa tarde, boa noite. noite, tudo bom? O episódio 38, Decepções de 5 Nerds, se não me engano, coincidentemente, esse episódio é com o Polar. O episódio 38, Decepções de 5 Nerds do Gavestática, está com problemas para download. Fiquei meses sem computador e agora que voltei ao mundo virtual, estou tentando baixar todos os episódios para ouvir novamente. Segue estoque para que consiga arrumá-lo. Eu dei uma olhada, foi uma coisa bizarra. Eu até cheguei a compartilhar isso lá no grupo lá do Patreon, no Facebook. Eu cheguei a compartilhar isso, que esse Gavestática específico estava linkando para o blog antigo da gente, o gaveteiro.wordpress.com. Eu não sei o que foi que aconteceu ali, mas foi até bizarro, cara. A gente viu até uma mesa, tinha no banner dele, tinha lá, Feliz 2011. alguma coisa do tipo. Foi uma viagem no tempo, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a gente tinha antigamente, quando a gente migrou do .wordpress para o .com, eu acho que a gente tinha feito um serviço de redirecionar, né? Foi. Só que acho que a gente pagou durante... Só contratou durante um ano, dois, sei lá. E por algum motivo, esse link ainda, desse Gavestatic específico, ainda estava direcionando para esse post antigo, né? Mas acho que era por isso que ele não estava conseguindo fazer o download. Já está arrumado. Então... Inclusive, se você estiver procurando alguma Gavestática e der algum problema, ou qualquer outro post, qualquer outro probleminha desse tipo, pode mandar um e-mail pra gente, que a gente não tem muito controle do que é que tá funcionando, o que é que não tá, sabe? Então, obrigado, Alan, e obrigado a todos os outros que puderem ajudar a gente também com esses toques de coisas que não estiverem funcionando. Quer ler o próximo e-mail, Vi? É um e-mail de uma frase só. O e-mail é do Thiago Natan. Olá, gaveteiros, eu tenho apenas uma coisa para dizer para vocês. Vocês são foda, abraços. Muito bom, né? Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Thiago. É isso que ele tá falando, cara. Se você não pode ajudar com o Patreon, manda um e-mail falando isso, a gente já fica feliz. Mas só se for de coração, tá, gente? Não vá encher nosso ego assim de graça, sem ser do coração. Próximo e-mail que a gente recebeu é do Ilion Teruonaka. Esse cara é um ouvinte antigo da gente. Inclusive, eu acho que ele é ouvinte de outros podcasts, porque é um nome que eu vejo por outra vez por aí. Ele fala: e aí, pessoal? Gostaria de fazer uma pergunta sobre algo que eu vi no cast 82. O Diego comentou sobre fazer stream de games da Steam na TV e deixou entender que foi via notebook. Se foi isso mesmo, eu gostaria de saber qual a placa de vídeo do Note e quais jogos mais pesados vocês costumam jogar, com desempenho aceitável. Pergunto porque estou planejando adquirir uma máquina para jogar e, a princípio, prefiro o notebook. Sei que o desempenho não se compara a um desktop, mas como não sou tão exigente, pode ser que seja o suficiente. Desde já, obrigado. E parabéns aos pais. Obrigado. Obrigado. Eu até cheguei a responder esse e-mail pra ele, explicando um pouquinho o que foi que aconteceu, talvez não tenha ficado claro. O que eu falei sobre stream no podcast passado era um serviço do próprio Steam. É sempre confuso, né? Falar de stream e Steam. Não sei se minha dicção é tão boa, né? Mas o próprio Steam da Valve, o serviço de jogos lá, ele tem um serviço dentro dele de streaming. Só que não é exatamente isso que ele comentou no e-mail, de você streamar jogos de um servidor do Steam. Basicamente, se você tem o notebook e um desktop, ou até outro notebook mesmo, se você tenha duas máquinas em casa, você pode streamar os jogos que está rodando em uma máquina para outra. É um stream doméstico. Isso, um stream doméstico. Você usa a sua rede Wi-Fi para fazer, tipo, que nem a gente faz especificamente aqui, é o seguinte: a gente deixa o notebook na sala, o notebook está ligado na TV, mas ele está ligado só o HDMI na TV, né, para ficar lá, para a gente, como é que se diz? Só pra receber, né? A gente ligar o notebook na TV só pra gente ligar, pra gente usar a TV como se fosse um monitor gigante, né? E o nosso desktop, o que é a nossa máquina mais pesada, assim, que ela consegue rodar os jogos mais pesados, né? Ele fica no escritóriozinho da gente aqui. Então a gente liga o desktop no escritório, os jogos estão instalados no desktop, e quando a gente liga o notebook aqui na sala, a gente conecta, tanto no notebook como no desktop, a gente conecta na nossa conta do Steam, né? Você bota sua senha certinha lá da sua conta, e ele vai detectar automaticamente que você tá com duas máquinas ligadas na mesma rede Wi-Fi. Aí quando ele vai aparecer sua biblioteca lá de jogos, né? Aí ele vai detectar que você tem um jogo instalado na outra máquina e vai perguntar assim: você quer transmitir? Quando você clica nesse transmitir, aí ele vai no seu computador lá no nosso computador do escritório, ele começa a rodar o jogo e aqui na sala ele fica streamando simplesmente, né? Mas você precisa ter dois computadores para fazer isso, né? Porque todo processamento é todo todo feito no desktop, nada isso. É feito no notebook. É, o que ele deve ter confundido é que tem alguns serviços, como até o PlayStation tem, eu não entendo muito de consoles, mas se não me engano o PlayStation tem, acho que é o PlayStation Now, sei lá, que tem um negócio lá que você paga, que é tipo Netflix, né? Você paga uma mensalidade pra você jogar os jogos que estão sendo streamados da nuvem para o seu videogame, seu computador, sei lá, né? Que aí é outra coisa isso daí, né? Isso daí a Valve, o Steam, ainda não tem um serviço semelhante a esse, né? Não sei se eles têm planos pra isso algum dia. Mas são serviços diferentes. Apesar de os dois serem streams, são serviços de streams diferentes. Próximo e-mail aqui é do Jason Mels, 18 anos, João Pessoa, Paraíba, estudante. E aí, povo, tudo beleza? Agora vem uma historinha de como conheci vocês. Um belo dia, comprei meu Windows Phone, sacomé, menino buchudo com celular novo, né? Mexe pra cá, mexe pra lá. Enfim, me deparei com um app chamado Podcast. Fiz uma busca aleatória e pensei, já que não sei o que é isso, vou no nome mais estranho. E foi aí que eu ouvi o primeiro podcast da minha vida. Olha aí, finalmente o nome Gavi Estática atraiu alguém, né, cara? Nunca comentei nenhum dos episódios porque o app não dá suporte a isso. Não tem nenhum comentário relevante para o primeiro e-mail, talvez nos próximos. Na verdade, é a primeira vez que eu mando um e-mail. Acho que deve ser a primeira vez que ele manda e-mail para um podcast, né? Eu espero que sim, hein? O cara nunca mandou um e-mail antes. Pô, valeu, Jason Mels. É, valeu pelo feedback. Você que nunca mandou um e-mail, pode mandar a gente ler aqui. Gostamos de primeiros e-mails. E dos outros também, tá? Não tem esse que a gente faz. Ah, não, a Vi faz distinção, né? Você já fez uma vez distinção. Eu lembro disso. Eu fiz? Você fez. Deve ter feito, viu, gente? Porque eu sou assim. É, né? Sou assim, né? Lide com isso. E olha só quem chegou aqui, o Gabriel Santana. Inclusive, eu até queria fazer um parênteses aqui do Gabriel Santana, que depois da forte zoada que o Aiken deu nele... Eu também dei uma zoada, vai, mas eu acho que o Aiken é mais cruel pra isso. Esse Aiken é um cruel. Ele é muito cruel. O Gabriel Santana tinha mandado um e-mail até, assim, ligeiramente chateado, sabe? Ligeiramente murcho. É, e eu notei que ele não curte muito, assim, eu até mandei um e-mail pra ele lá pedindo desculpas. Se a gente foi ofensivo, não foi a intenção. Aí, mas ele se resolveu já, ele já respondeu o e-mail depois. Aí ele só perguntou: não, beleza, eu acho que eu fui meio dramático e tal. Só que, como foi que ele falou? Então eu posso continuar mandando aqueles e-mails loucos pra vocês? Eu disse, pode. Mas a gente vai continuar zoando. Aí ele, não, tudo bem, vai. Eu acho que eu gosto de vocês zoando meu e-mail. Vamos chamar o Ike então da próxima vez. É, né? Cara, mas eu não vou nem zoar esse e-mail, não. Ele encarnou aqui o fanboy dessa vez, né? Fanboy PC Master Race, né? Então... É comentários que nem esses que ele fez aqui nesse e-mail que faz o pessoal zoar tanto a Master Race, né, cara? Gabriel Santana, ele comenta: meh, vocês falaram muito desses consoles sujos. Todo mundo sabe que o PC é o melhor. Steam, 60 FPS, 4K, melhores gráficos. Consoles são inferiores aos PCs. Então limpem sua alma e usem o PC. PCs love, PCs life. PC, beleza e poder. Resumindo, o PC Master Race é o único lugar que se pode jogar. Digo adeus e purifiquem-se apenas por jogar apenas no PC. Eu não sei, eu acho que eu me enrolei também no e-mail dele, mas é basicamente essa mensagem. Meio nazista, até eu diria, do Gabriel Santana. E aí, Vi, fecha com uma frase bem sábia. Tá fedendo cigarro. Tá fedendo cigarro. É o vizinho de baixo. É, valeu pra audiência de cada um de vocês, valeu pelas pessoas que ajudam no Patreon, as pessoas que comentam. Manda e-mail. Manda um e-mail, obrigado a todos. A gente fica por aqui até mês que vem. Tchau. Você vai voltar no próximo Gabi Estática? Talvez. Tá bom. Se gravar de dia, vou. Se gravar depois das 10, pode esquecer. 9:30 da noite, já tô dormindo.